segundos de identificação das emissões. Rádio Continental do Recife, 1380 kHz. Jesus, em primeiro lugar. Esta emissora passa a apresentar com exclusividade mais um programa líder em audiência. A Voz da Libertação. Programa oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Seja bem-vindo. O nosso programa A Voz da Libertação. Eu, presbítero Edmilson, quero cumprimentar a todos.